3171, autorizado a linha de decolar pistão 0, tempo 070 graus, 059. Autorizado a linha de decolar dano 0, Zan 3171. Gol 9321, autorizado a linha e manter pistão 0. Mantendo 0, Gol 9321. Zona 71, decola 48, sistema controle Salvador 119 da cima 8. 119.8, grato, Zona 3171. Controle Salvador, Zona 3171, decolado, cruzando agora 1500, bom dia. Centro Zona 71, bom dia, contato radar, chegou para o nível 320. Autorizado direto Lida. Direto Lida, o TAN 3171, autorizado ao 320. Gol 9321, autorizado o decolagem no 0, vento 070 graus, 119. Decolagem 10, Gol 9321. Controle de Salvador, bom dia, Gol 9321, decolado na... Gol 9321, bom dia, contato radar, chega para o nível 400, após 2000 pés, autorizado direto a Lessa. 18, Gol 9321. Gol 9321, copiou o controle? Gol 9321, recebe o controle? Salvador, bom dia, Gol 9321. Gol 9321, confirme como recebe o controle? 5x5. Sente, contato radar, chega para o nível 400, autorizado direto Lessa, Gol 9321. Lida, atenção, 400, dá presente Lessa, Gol 9321. Gol 9321, autorizado pelo Centro Recife, direto à posição UTIVIR. Direto UTIVIR para o Gol 9321. Pista 0, vento 070 graus, 05 graus. Acabei de decolar de 1 no 0, Gol 1 no 0. Centro 1171, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 1251, 1238, Ultra 31, 71, grata. Decola 57, chama o controle Salvador, 119, décima 8. Ano 61, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés autorizado direto letra. Autorizado pés direto letra, gol 1161, suba para o nível 360. Autorizado ANEM, mantém piscina 0. Autorizado ANEM, mantém piscina 0, está 360. Gol 9321, Oceano Centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260, 288, gol 9321, bom dia. Bom dia. Estão 360, guarda mais 30 segundos para iniciar. Afirmativo, aguarda. Autorizado decolar, destino 0, vento 070 graus, 05 nós. Decolagem, 0360. 601, decola ao 01, sistema controle 119, décima 8. 198, bom dia. 03601, bom dia, contato radar, se levar o nível 360, até 2000 pés autorizado direto letra. 360, autorizado letra, após 2000, 3601. Eu, 961, chame centro Recife, 125, decima 1, alterne 123, decima 8. 53, 238, centro Gol, 961. Centro Ismael 01, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Salvador, bom dia, Gol 229, ponto espera no zero, pronto. Gol 229, autorizado a linha decolar no zero, vento calmo. Autorizado a linha e decolar no zero, Gol 1229. Xenem A251, bom dia, após iniciar a rolagem do Boeing da Gol, a linha mantém-se no zero. A linha mantém-se no zero, Xenem A251. Decola os 38, chama controle 119 decimal 8. Controle 1198, 229, obrigado, boa semana. Valeu. Controle Salvador, muito bom dia, Gol 1229, decolou. 1229, bom dia, contato radar, soletário nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda pro 360 no 229. Xenem 6251, autorizado para decolar pista no zero, vento 060 graus com 4 nós. Iniciando o Xenem 6251. 3251, decola aos 41, chama controle de Salvador em 119, décima 8. Deca 98, Bagé. Bom dia, Xané 62, segura. Xané 6251, bom dia, contato radar, chega para o nível 360, após 2000 pés autorizado direto Leda. Após 2000 Leda, Xané 62, segura.